dire que j'en devine demain de ma émission d'un pas de bras. L'émission est à nous le premier matin des français à 10h. Nous sommes sur notre premier pas de chance. Je pense qu'on vous décide que nous terminons ton frère. Bon bientôt, bon domingo, saut. Muito bem, são portanto 8 horas e 12 minutos. Vamos dar início então à primeira parte deste meu programa, que é o Folclore. E vamos já começar com uma cana verde. liguei pra festa, eu sou canto Santa Graça. Eu sou canto Santa Graça, quero ver toda a gente nesta música dançar. Dança aí, meninas, o braço do ar, que Nelson Costa vai começar. Dança aí, meninas, o braço do ar, que Nelson Costa já vai cantar. Dança aí, meninas, o braço do ar, que Nelson Costa vai começar. Dança aí, meninas, o braço do ar, que Nelson Costa já vai cantar. Meninas, dança aí, dança aí. Meninas, dança aí, dança aí. Ao toque da concertina. Ao toque da concertina. muito bem, foi portanto o Rio Verde, interpretado pelo Rancho Folclórico da Ponta Barca, e em antes tinha sido o Rancho Folclórico de Nossa Senhora da Abadia, Abada Noiva Barcelos. Continuamos com mais música, nesta vez vai ser Nelson Costa que nos vai interpretar Amor Proibido. Ah, bom, vamos ver se é verdade então. Mas eu dei-lhe dois, disse-me baixinho, anda cá depois, para já ainda é cedo, está gente acordada, e eu tenho medo, sou mulher casada, menina casada, qual é o teu marido? Olha, não te metas em amor proibido, em amor proibido, em amor escondido, menina casada, qual é o teu marido? Menina casada, qual é o teu marido? Olha, não. Em amor proibido, em amor proibido, em amor escondido, menina casada, qual é o teu marido? Se tu és casada, alguém te casou, não importa nada, porque eu também sou. Se não for agora, vais-te arrepender, que eu não vejo a hora de voltar a ser. Quando o boi dormiu, o galo cantou, foi quando ela deu o que combinou. Nós tivemos sorte, há quem a não tenha, só peço ao São Roque que não há um despenha. Menina casada, qual é o teu marido? Olha, não te metas em amor proibido, em amor proibido, em amor escondido. Menina casada, qual é o teu marido? Menina casada, qual é o teu marido? Olha, não te metas em amor proibido, em amor proibido, em amor. Menina casada, qual é o teu marido? Menina casada, qual é o teu marido? Olha, não te metas em amor proibido, em amor proibido, em amor escondido. Menina casada, qual é o teu marido? Menina casada, qual é o teu marido? Olha, não te metas em amor proibido, em amor proibido, em amor escondido. Menina casada, qual é o teu marido? Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Thank you.

Essentiel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Bye.

ter um negócio na tua cabeça, Zé. Está sim, está sim. Corta mal antes que cresça, Zé. Está a nascer um negócio na tua cabeça, Zé. Está sim, está sim. Corta mal antes que cresça, Zé. Tua mulher toda enfeitada a dizer que vai ao dentista. O nome dela é Vitória e o do senhor doutor é Conquista. Eu nunca fui de intrigas, por isso peço o segredo, misturando estes dois nomes. É Vitória do doutor Conquista. Está a nascer um negócio na tua cabeça, Zé. Está sim, está sim. Corta mal antes que cresça, Zé. Está a nascer um negócio na tua cabeça, Zé. Está sim, está sim. Corta mal antes que cresça, Zé. Nascer um negócio na tua cabeça, Zé. Está sim, está sim. Corta mal antes que cresça, Zé. Está a nascer um negócio na tua cabeça, Zé. Está sim, está sim. Corta mal antes que cresça, Zé. Ora, são 9 horas e 13 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Meus amigos, estão sempre na minha companhia até às 10 horas. Estamos na segunda parte deste meu programa e continuamos com mais música. Vamos então escutar Kim Barreiros outra vez. Casado também? Não? Bom, se não posso ser casado, olha... Família, o casamento não me tirou nenhum pedaço. Para te provar que ainda estou inteiro, não há solteiro que faça aquilo que eu faço. Casado não é capado, casado sabe o que quer. Casado é malandro, é que longe da sua mulher. Casado também namora, casado tem namorada. Casado está sempre pronto para dar uma facada. Casado nada faz, e que o rapaz é que tem muita potência. Olha que aquilo que o solteiro tem, casado também tem e com mais experiência. Casado não é capado, casado sabe o que quer. Casado é malandro, é que longe da sua mulher. Casado também namora, casado tem namorada. Casado está sempre pronto para dar uma facada. Casado com uma mulher bonita, mas nunca levo para dançar na discoteca. Eu vou para lá para beber o meu copo, mas sempre pronto para galar uma boneca. Casado não é capado, casado sabe o que quer. Casado é malandro, é que longe da sua mulher. Casado também namora, casado tem namorada. Casado está sempre pronto para dar uma facada. Casado sabe o que quer. Casado é malandro, é que longe da sua mulher. Casado também namora, casado tem namorada. Casado está sempre pronto para dar uma facada. Casado não é capado, casado sabe o que quer. Casado é malandro, é que longe da sua mulher. Casado também namora, casado tem namorada. Casado está sempre pronto para dar uma facada. Casado não é capado, casado sabe o que quer. Casado é malandro, é que longe da sua mulher. Casado também namora, casado tem namorada. Casado está sempre pronto. Divino sonho, João Vargas, vem mamãe tua janela,

eu gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou filho do Minho. Liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Nascemos tão furiosamente sábios, dispensamos a razão, corremos com sorrisos nos lábios de encontro ao mundo em contramão. Crescemos descortinando o nosso fado, desvendando a nossa voz. Mantemos bem acondicionado o fugitivo que há em nós. E tu, sempre me entendes, mas que tão bem sabes aconchegar aquele que eu sou. Talvez num breve instante, ao olhares-me, consigas simplesmente, sem pudores, rever-te em mim. Às vezes nada nos pode causar medo, tudo corre de feição. Revezes também constam no enredo, pois não há bela sem senão. Mais tarde valorizamos a inocência e o que dela resta em nós. Mais tarde temos plena consciência de que o final é sempre a sós. Mas que tão bem sabes aconchegar aquele que eu sou. Talvez, nalgum instante, ao olhares-me, consigas simplesmente, sem pudores, rever-te em mim. Simplesmente, sem pudor, rever-te em mim. Ora, muito bem, assim começa, portanto, a terceira parte, meus amigos. É o fado. E começamos com Carlos do Carmo, com o tema Canção da Vida. Bom, é mais para fado. Thank you.

não sabes nada de mim. Sou do jeito que eu sou, mas tu me chamas louca. A louca, a louca. Bem, continuamos com Sara Correia, com o tema Quero é Viver. Eu também. Espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer. vontade de Deus. Que estranha forma de vida. Tem este meu coração. Meus senhores, são 9:56, 57 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. O programa Cantar do Galo lá se há por terminado e foi, portanto, deixa-me cá ver, Dulce Pontes que terminou, portanto, esta parte do fado, e teremos mais para a próxima vez, portanto, daqui até lá fiquem bem. E espero que estejam de ótimo equilíbrio de saúde e que tenham gostado do programa. Desse lado, duas horas fantásticas, conto eu deste lado, como hoje não podia ser melhor. Muito obrigado pela vossa fidelidade à minha emissão, assim como todas as outras aqui passadas nos estúdios da Rádio Arco-Íris. E sem mais, até à próxima vez aqui, talvez domingo ou depois. Bom, vamos então à publicidade. Bom domingo a todos. Boa saúde. Na boa. Espero que tudo se passe bem. E até à próxima vez. Devenez acteur du Festival des Saints Populaires 2026. Radio Arc-en-Ciel lance officiellement les inscriptions pour l'édition des 20 et 21 juin. Vous souhaitez booster votre visibilité? Rejoignez l'aventure. Exposants, réservez votre stand. Alimentaire, artisanat, culture, mode, automobile, moto, vélo, décoration, association, jouets. Attention, hors boisson. En lien avec le Portugal professionnel. Locaux provenant du Portugal. Entreprise, passez en mode VIP, privatisé, un carré VIP. Un espace exclusif dédié à votre entreprise pour recevoir vos collaborateurs et clients au cœur des festivités. Devenez partenaire ou sponsor. Bénéficiez d'une visibilité exceptionnelle avec des milliers de vues sur nos réseaux sociaux, des interviews en direct et une présence forte sur le parc du festival. Inscription et infos arc-en-ciel.iota@gmail.com.